os velhos tempos conhecendo Brockhampton. Antes da fama, da grana, da viagem, antes do validation. Antes de eu ter um pretexto pra tentar sorrir, a gente diante da chance de se tornar grande com medo de ela fugir. Fora daqui, tô essa daqui, bate mais forte quando eu me vi. Pegando 10 milhões de view, pagando bife pra me produzir. Ele soprando uns 2 mil, lembro de errar na conta, comprar um PC e pedir grana pro pai. Lembro da gente de noite fazendo a conta de ganho do Spotify. E essa é pra toda madruga em chamada, mixando pra não sair nada. Mas essa taruga zarada que deu uma pernada, ganhou porque tava inspirada. Lembro da gente trampando por horas, enfim, numa tal de Polaroid. Eu não me esqueço da gente pensando se um dia passava no ódio a rapa. Essa é pesada porque é verdade, essa é de rasgas falsa. Sacode a rede com tudo, nem raspa na trave, porque essa é do fundo da alma. Paguei uma casa com pouca idade, hoje uma nota é o que não me falta. Mas quando eu lembro da gente, ainda queria tá de volta. Resolvi começar a produzir no estágio pensando no Type 1 Lee. Baixei FL e fiz umas merda aí cheio de orgulho e mandei pra ele ouvir. Lembro da sinceridade de ouvir o qual merda suava o que eu fazia. Que os meus beats não tava batendo, não tinha gingado e nem melodia. Lembro de ficar frustrado que nada suava como eu queria. Que qualquer merda que eu colocava no YouTube suava melhor que a minha. Mas não parei, porque eu não consigo se eu sei que consigo chegar onde eu quero. Que com esforço e tempo de sobra fazendo eu melhoro na base do erro. Por isso essa aqui vai pra todos que me apoiaram na pura vontade. E vai pra todos que não acreditaram, falaram pra eu fazer uma faculdade. Olha o que eu conquistei, olha onde é que eu cheguei. Isso é vitória, sempre bem acompanhado, porque é bem acompanhado que alcanço a glória. E agora que eu tô no topo, vejo que valeu a pena o esforço de horas. Polaroid foi a chave de entrada pra outro universo de fama e joias. Mas o que me deixa feliz é que na minha área virei referência. Quando percebo o quanto eu inspiro, vejo que o holofote compensa. Let me see.